Portal do Arrocha. Isso é o chefe do piseiro lançando o sonho envolvente. Mas que sonho é esse, mascote? Chama! Faz a dança do vento, faz a dança do vento. Deixa um copo de cachaça, vem beber com a gente. Faz a dança do vento, faz a dança do vento. Deixa um copo de cachaça, vem beber com a gente. E bota o chefe do piseiro pra tocar no paredão. Aumenta o grave pra curtir no paredão. Pra tocar no paredão, bumbum, bumbum no chão, bumbum, bumbum no chão. Aumento grave pra tocar no paredão, bumbum, bumbum no chão, bumbum, bumbum no chão. Aumento grave pra tocar no paredão, bumbum, bumbum no chão, bumbum, bumbum no chão. Aumento grave, vai! Sobe com o braço, vai dançar, vai! Oh, sobe descarado! Bumbum, bumbum no chão. Aumento grave pra tocar no paredão. Bumbum,